E com isso eu construí uma paixão muito forte pela palavra, pelo lance de como é que você fala, né? O quanto que a palavra ela tem todo uma força quando ela vem de determinada maneira ou de outra maneira. Isso tudo de uma forma muito primitiva e intuitiva. Mas que eu acho que é o grande lance do meu pontapé, sabe? Então, até hoje, eu acredito muito nisso. Da pessoa encontrar uma forma de se ouvir e de se experimentar falando umas coisas.